Olá, aqui é o DG e essa é a segunda parte do nosso Betacast especial sobre Steven Universe. Espero que se divirtam e lembre-se sempre, o Biscoito Gatinho já está disponível no Guardians. Vai lá que é demais. Vinheta! If you're evil and you're on the rise, you can count on the four of us taking you down. Cause we're good and evil never beats us. We'll win the fight and then go out for pizzas. We are the Crystal Gems. We'll always save the day. And if you think we can't, we'll always find a way. That's why the people of this world believe in Garnet, Amethyst and Pearl and Steven! Eu só queria dizer também que Steven Universe, ele é não só completo por tratar diversos temas delicados, por ter um desenho maravilhoso, como a gente sabe, né? Quem não fica maravilhado assistindo aquilo? Mas também tem músicas. Que música? Absurdamente maravilhosa. Acho que o ponto mais forte pra mim de Steven Universe são as músicas dele. Sim, eu sou muito, como diria minha amiga, cadelinha da Disney. Porém... Cadelinha da Disney. Eu vou dizer que podia ser uma produção Disney. De tanto de música que tem. Mas analisando a Cartoon, assim, nas produções dela desde 2010 e essa geração que tá acabando agora, infelizmente, eles passaram por um período ferrenho fazendo musical. É, Adventure Time, Gumball, Steven Universe, todos eles têm muita, muita música. E eu simplesmente queria que essa geração musical não acabasse, mas enfim. Eu entendo que fazer música nos cartoons fica muito lindo, mas também é um trabalho desgraçado pra fazer. Eu nunca nem me atrevi, graças a Deus. Aliás, antes de eu vir pra cá, antes mesmo de destruir a minha infância naquela crítica, eu estava vendo uns vídeos do cartoon e analisando a animação, né, pra falar aqui, como gente grande. Gente, vocês lembram aquela música Stronger Than You? Sim. Eu não entendo patavina de música, quem vai explicar isso é a Ellie. Mas, gente, de uma coisa eu tenho certeza. Se já é difícil pra fazer o lip-sync, sincronia de uma cena de modo geral, com o áudio, aquela cena da Garnet lutando contra Jasper me faz pensar que tipo de inferno me espera no mundo lá fora. Porque ela simplesmente tá cantando enquanto tá lutando e não tem nenhuma marcação de ritmo no movimento de nenhuma das duas personagens. Só tem a boca da Garnet virando pra lá e pra cá em todos os ângulos possíveis e as paradinhas ocasionais que elas dão. Mas pior que a maioria dos golpes segue a batida da música. Deve ter sido um esmero e um trabalho gigantesco pra fazer isso. Tanto, principalmente pra compor a música, eu fico imaginando. Porque eu não sei nada de música. Então eu fico imaginando como é que a pessoa compõe a música pra fazer bater. A Rebecca Spear sai letra bonita. Eu tenho, assim, pra mim, que a música foi composta antes de eles animarem. Não, porque com certeza. Não tem como você animar sem ter a música. Sim. Então acho que quem... Desculpa, mas quem se fodeu aí nessa parte aí foram os animadores. Sim, a Rebeca ficou de boa. Mas mesmo assim, ela precisa saber o que vai acontecer na cena, para ela precisa saber o que vai falar, principalmente porque as coisas que a Garnet vai fazendo acompanha a música. Então é que a gente chama muito de Mickey Mouse às vezes. E isso pra mim parece muito difícil. É, porque... Tipo assim, um trabalho de equipe, né? Completo. É uma grande equipe. Mas, tipo assim, claro que a Rebecca, como principal produtora, ela fica de olho nos roteiros. Com certeza, né? E é baseado no roteiro dos episódios que ela ajuda a criar. Ela já foi criando a música pra poder, na hora da animação, o pessoal ter ao menos uma linha guia, porque senão ele ia ser tudo. Eles iam tentar fazer tudo da maneira mais genérica possível só pra passar. Então, não funcionaria. Não funciona. Eu acho incrível fazer isso. Eu acho maravilhoso. Eu quero fazer um dia. Mas aqui a gente tá falando só dessa música. Também teve It's Over, Isn't It? Que foi maravilhosa. Toda aquele arco da Pearl. With the man. Come to your life now and again. Eu amo essa música. Mas minhas músicas Segura favoritas. A minha bolsa que daqui a pouco eu vou falar dessa música aí. Daqui a pouco desce a dissertação de mestrado sobre música. Mas deixa eu comentar só de leve. Que toda a expressão corporal da Pérola foi... tão expressiva quanto a música, e eu acho esse conjunto incrível em Steven Universe. Até a Disney tem muita dificuldade em fazer o que eles fazem com perfeição em Steven Universe. Nessa sincronia de imagem com... No que a imagem passa, passa com a mesma força que passa a música e fazer essa narrativa. É, foi basicamente um Dançando na Chuva, né, gente? Sim. Do Resonant. Então, sim, tipo, tem muita influência, muita influência. Tem que falar. E eu tenho que comentar de umas passagens de tempo mais importantes. Eu ia falar deste cartoon, porém, eu acho que, assim, do universo dos cartoons, do universo das animações, que é Peace and Love, que narrativamente foi absurdamente incrível de ver. Peace and Love é aquela Love, Love, Love and Birth and Peace isso. And Love on the Planet uhum. Earth. Sim. Que eles começam no pôr do sol e aí... Você quer falar tudo, gente. Eles começam no pôr do sol e aí passa pra noite, elas tendo um momento de descanso delas e passa trabalhando. E a música acompanha isso tudo e a música faz o enredo andar. É maravilhoso. Sim, sim. A Rebeca, desde quando ela compunha lá as músicas dela, né, pra Adventure Time, Hora de Aventura, antes de ela produzir o Steven Universe, ela conseguia enriquecer demais, de uma forma, assim, muito bonita, o enredo de Hora de Aventura. Era muito difícil você não notar e não se sentir tocado pelas uhum. músicas. O episódio podia ser bobo, sabe? Bobão. Mas ela ainda conseguia colocar uma música lá de, né, sei lá, uns 20 segundos, né, até as músicas mais curtinhas das que ela compôs, assim, colocar, sabe, uma sentimentalidade dentro da cena, dentro da história de Hora de Aventura. É, por exemplo, eu já comentei aqui, acho que foi no episódio de Cartoon, que a minha minissérie favorita de Hora de Aventura é Stakes, né, que conta a história da Marceline, né, a rainha dos vampiros. E, assim, quem não conhece dessa minissérie a música Everything Stays, da Rebecca Sugar, que atire a primeira pedra, porque essa música é um hino, gente, desculpa. Inclusive, eu sei tocar ela no piano, tá, gente? Porque, assim, eu amo de paixão essa música. E ela é, sem dúvida, a minha preferida de Hora de Aventura. Tem algumas outras também, mas Everything Stays toca muito meu coração. Ela é muito toda a carga emocional ela é que bonita. Ela revela da personagem da Marceline. Uhum. Na história de vida dela, com a mãe dela e etc. E não só com a mãe dela, mas com toda a história que ela teve com a Bonnie... É, essa música carrega muito, assim, uma carga muito emocional nos relacionamentos que a gente tem na vida, que dá errado, mas, assim, a gente consegue colocar um band-aidinho, consertar e tentar fazer as coisas diferentes, sabe? Fazer com que, mesmo que sejam diferentes, as coisas continuem a ser como era no passado, como eram boas no passado. Sabe? Então, por isso que eu gosto muito dessa música. E quando a Rebeca ela abandonou o show lá de Hora de Aventura pra ir cuidar de Steven, claro que não foi diferente, né, gente? Além das letras aí bastante pertinentes pro enredo, as músicas de Steven Universe também conseguem ser aplicadas demais, gente, na nossa própria vida, sabe? É, não só na vida dos personagens, né? Eu, por exemplo, eu já passei, assim, noites a fio chorando ao som de Here Comes a Thought, né? Here Comes a Thought. Essa música é pra quebrar. That Might Alarm. É muito boa. É, demais, gente. E, assim, eu tava passando por uma situação bem bosta na vida, né? Muito semelhante ao que a letra nos remete. Então, assim, eu chorei horrores mesmo. É, não que a minha atual situação esteja um pouco muito melhor, né, do que tava, né, mas enfim, pesado, né, enfim, eu acho, assim, que foi uma música que me ajudou, sabe, no momento de tristeza aliviar, sim, sabe, o que eu tava sentindo, o que eu tava sofrendo. Eu sei também que It's Over, Isn't It? É outra que mexe, assim, com o coração dilacerado de muita gente por aí, né, nesse mundo afora, não vou dar shade, não vou jogar meu shade, mas enfim, são letras assim que falam de problemas reais que pessoas reais passam, sabe? Não é só um simples personagem de cartoon que passa por aquilo que a letra tá falando. E eu lembro, uns tempos atrás, eu tava lendo sobre quando a Rebeca, ela compôs Here Comes a Thought, e eu lembro de ela ter dito que ela compôs essa música quando ela tava passando por um momento muito difícil na vida dela. Uhum. E aquela música ajudou ela, sabe? A ver as coisas por um ângulo diferente e lidar melhor com a situação que ela tava passando. Então não foi simplesmente feita só pro cartoon, sabe? Ela tava sentindo tudo aquilo que ela compôs. Por isso que a gente consegue se identificar, sabe? Com aquilo que a letra uhum. fala. esse é o poder, sabe, que a música bem feita ela tem de fazer na vida da gente. Por mais que ela esteja inserida, sei lá, num desenho, né, pra crianças, entre muitas aspas, quando a coisa é bem feita, a gente consegue sentir. E quando eu penso em It's Over, Isn't It, eu penso que não. A vida, ela não vai ter sempre, sabe, finais felizes. Dói muito pensar nisso. Eu sou, assim, uma pessoa muito sensível pra esse tipo de coisa na vida, sabe? Eu não consigo aceitar que certas coisas na vida acabam. E a gente cresce achando que vai ser tudo um mar de rosas a vida, né? Que a gente não vai quebrar a cara, não vai quebrar o coração. E, de repente, tudo sai fora do nosso controle. E essa música, ela fala exatamente disso. De alguém que tá sofrendo, tá tentando externar toda a dor da frustração e da perda pra fora. Porque só dessa forma, né? Tentando externar através de uma música, que talvez ela encontre um jeito de seguir com o que restou da vida dela. E o mais incrível é que depois que a personagem da Pearl, né, que é a personagem que canta essa música, ela externa toda a dor dela através de It's Over, Isn't It? É que ela consegue algo que ela demorou décadas, né, pra conseguir. Que era perdoar, né, o fato de o Greg, o pai do Steven, ter roubado a Rose dela, né? Porque, pra quem não sabe, ela amava com toda a força do ser dela a Rose, né? Porque foi pra isso que ela foi criada, né? Ela foi criada pra servir a Pink Diamond, a Rose. Então, ela tinha uma devoção imensa pela Rose, né? Então, foi muito difícil perder a Rose pro Greg em todos os sentidos. Foi muito difícil perder a Rose quando o Steven nasceu. Então, ela nunca soube lidar com isso, mas no momento em que ela cantou, né, pôs pra fora todo o sentimento dela e o Greg ouviu por acaso, foi a oportunidade que os dois tiveram, né, de se curarem de todas essas dores do passado. E isso, pra mim, eu acho simplesmente maravilhoso, né, na minha opinião. E assim, né, não é novidade pra ninguém que eu sou muito tocada pela música, pelas letras, e enfim, essas duas músicas aí de Steven Universe, Here Comes a Thought e It's Over, Isn't It, me ensinaram muito sobre amor e perdão. Uhum. A música, ela faz parte de Steven Universe, sabe? Ela não é um plus, ela não é um acréscimo. Sim, ela é parte, exato, integrante, uhum, e muito grande desse universo. É através da música e da performance dessas músicas que esse universo é capaz de se mostrar na sua forma assim, mais crua. Eu acho que o meu exemplo favorito disso, apesar de da Ellen ter dado dois ótimos exemplos, mas o meu exemplo favorito, e talvez a minha música favorita de Steven Universe, é What's the Use of Feeling Blue. Ah, sim. Que é a música que a Yellow Diamond canta pra Blue Diamond. Tentando fazer a Blue Diamond ficar mais forte, sabe? Fortalecer o espírito da Blue e fazer ela voltar ao seu posto de combate, porque ela é uma comandante, ela é a autoridade diamante do reino. Então ela tem que se portar como tal, mas ela está nesse luto há séculos. Isso é uma coisa interessante sobre construção de mundo. Como elas são pedras preciosas que vivem por milênios e a ideia delas quebrarem é muito absurda, principalmente porque elas são diamantes, elas não sabem lidar com a perda. Uhum. Elas nunca souberam lidar com isso. Então quando a Pink se vai, quando ela é quebrada, em teoria, a Blue não sabe lidar com isso. Então ela fica num luto eterno. Enquanto a Yellow tenta segurar as pontas. Mas essa música que ela canta pra Blue, cujo objetivo era tentar fortalecer o espírito da Blue, no final acabou sendo, sabe, onde ela, a Yellow, sisuda e séria e comandante, como ela é, sabe, toda poderosa, ela acabou deixando expostas as feridas dela. Naquela música ela começa a pensar sobre o assunto, começa a pensar sobre a Pink, começa a pensar sobre tudo isso. E ela tem um breve momento onde ela desaba também. Uhum. Porque ela também tá sentindo muito, porque ela também tá muito triste. Mas ela tá tentando de alguma forma lidar com isso. E a música é uma forma muito, muito verdadeira, muito crua de mostrar esse sentimento dos personagens. How can you stand to be here with it all? Drowning in all this regret, wouldn't you rather forget her? Oh, won't it be grand to get rid of it all? Let's make a plan of attack. Start looking forward and stop looking back. Oh, yes, of course we still love her, and we're always thinking of her. Don't you know I miss her too? But tell me, what's the use of feeling? What's the use of feeling? What's the use of feeling? Gente, temos três desenhistas aqui. Com plus que o Bruno toma aula de animação. Então eu queria reservar um tempinho aqui pra gente comentar sobre Steven Universe como uma obra de animação contemporânea. Existe todo um estigma para obras de cartoon atuais, geralmente ligados à nostalgia do passado, do que atualmente as animações estão, sabe? Tudo a mesma coisa, o que antes era melhor, tudo, sabe, bobagem que o povo fala. Todo mundo passa por essa fase um dia. Cara, só sendo muito leigo e desatento pra achar isso. Eu nem vou falar de Steven Universe agora, porque a animação segue um padrão meio standard. E raramente foge de um mesmo visual, mas, sei lá, Gumball, por exemplo. Voltamos a Gumball rapidinho. É um show de como a tecnologia trouxe possibilidades incríveis de deixar os cartoons únicos. É stop motion, é desenho tradicional, é desenho 3D, é desenho pixelado, é pessoa de verdade, é uma mistureba, sabe, massinha. Sim, tem personagens bastante. Steven, sabe, Steven mesmo não abusando de tantas opções, ele ainda consegue entregar alguns momentos de animações incríveis, e eu gostaria que o nosso aluno de animação aqui, o Bruno, comentasse um pouco mais sobre. A gente vai começar falando apenas daquela cena em que o Steven é separado da Jam, dele, e aparece uma versão rosa dele, porque aquela cena simplesmente resume a capacidade técnica maravilhosa dessa equipe. É incrível, é incrível. Na hora em que eles se juntam, eles começam a girar abraçados, e a câmera também gira, e a cara da gigantesca da White no fundo acompanha o ângulo, e ele termina abraçando a si mesmo, ainda girando, com a Jen de volta onde devia ser o umbigo humano dele. Sinceramente, eu acho aquela cena muito bonita, e eu achei, na primeira vez que eu vi, eu achei que era 3D. Dá pra achar. Até eu ver a cabeça da Yellow, no fundo. Até eu ver o cara mostrando o sketch. Sim, da cena. Desenhado à mão. Eu fiquei, caraca, que absurdo. É um trabalho absurdo, eu não sei. Ficou lindo, lindo. Mas continue. Eu acho que entendo porque eles resolveram fazer 2D e não 3D. Porque o 3D, o estilo distoria muito. Assim, sim. Ficaria muito mais massinha eles, eu acho. Assim, eu não vou dizer que isso acontece 100% das vezes. Porque tem muita gente aí que tá fazendo animação 3D. Principalmente animação 3D em filmes 2D. Cada vez mais eles estão conseguindo deixar mais natural e mais dentro, sabe? Sim, isso é verdade. Um exemplo que eu posso dar é o filme do Dragon Ball. O mais recente, Broly. Que, tipo assim, em algumas cenas o 3D fica evidente. Sim. Mas em outras cenas, você só nota que é 3D se você prestar atenção. Se você olhar com muito cuidado, você vai ver que é um boneco 3D em movimento na cena. Porque cada vez mais eles estão aprimorando a tecnologia e deixando ela mais potente mesmo, mais complexa. Sim. E é muito assustador o como eles são capazes de fazer isso. É assim, aquela animação do giro do Steven é o objetivo de vida de todo animador de 2D. Eu falo com o coração e a coragem. Nossa. Aqui, gente. Aquilo, no mínimo, deve ter demorado. Falando assim, é uma pessoa muito fodástica, incrível, maravilhosa. No mínimo, deve ter demorado fazer 2 semanas ou 3 semanas. Só pra fazer a lápis. Nossa, com certeza. Sem contar a coloração. Tem muito frame. Tem muito frame tem rolando muito. Ali. Porque a parte da coloração... Assim, eu não sou nenhum especialista, não sou nenhum entendido. Mas eu vou chutar aqui. Que a parte da coloração... Com a nossa tecnologia atual, não deve demorar tanta coisa não, assim. Acho que não. Tipo, mas, tipo, animar frame a frame, fazer o desenho lá dos frames-chave. Se bem que eu acho que nessa animação em específico, todos os frames eram frames-chave. Porque ela foi muito fluida. Não, eu acho que não. Lembrando, eu acho que não. O pouquinho que eu entendo de animação é que tem os frames-chave, que são os frames que são geralmente os mais bem desenhados, e tem os frames de passagem. Que esses eles permitem um pouquinho mais de entre muitas aspas, desleixo, porque a animação, tipo, quando você anima isso... Existe para os estagiários, realmente. Existe para os estagiários, porque, tipo assim, é aquela cena que vai passar tão rápido que provavelmente você nem vai perceber. Mas, tipo, essa cena ela foi toda feita pela mesma pessoa e ela é limpa, sabe? Ela é limpa, você não percebe aquele travadinho que a animação tradicional costuma ter. Não sei exemplificar muito bem isso. Ele fez um trabalho excepcional ali, aquele cara. É, mas eu acredito que se tinha ele na equipe, pelo menos... Ele não fez o episódio sozinho, gente. Não. Aquele episódio foi inteiro naquela qualidade. Aliás, aqueles 5, 6 episódios que eram por ali foram feitos assim. Provavelmente esse cara ficou responsável só por essa cena. Sim. Só por essa cena. E vale lembrar, gente, aproveitando o gancho do DG, que, como pudemos ver ao longo do processo, a maior parte das animações, não só de Steven, mas essas animações assim, 2D que a gente adora, são todas feitas no papel. Sim. Não é... Todo mundo, quando eu falo, né? Ah, eu faço animação e tal, a pessoa fala, ah, mas é tudo computadorizado e tal. Eu falo, gente, é feito no papel ainda. Sobretudo as principais cenas, feitas pelas mãos mais experientes em animação. E não, eu não tô falando das pessoas com mais de 70 anos aqui. Eu tô falando, tipo, aquelas pessoas com 30 ou 40 anos. E vamos exemplificar aqui que fazer no computador não é demérito pra ninguém, porque ainda assim você tem que ter domínio de programa, domínio da mesma, do mesmo básico que um animador tradicional tem que ter. Um animador 3D também tem que compreender anatomia, também tem que compreender movimento, também tem que compreender uma série de conceitos, tipo de desenho. Realmente. E tipo assim, não é apertar 2 botões e a animação sai. Não, você tem que... Quem me der. Você tem que projetar tudo, meu amigo. Você tem que desenhar a cena mesmo assim. Você tem que planejar a cena mesmo assim, composição. Um tempo atrás, o Bruno me mandou... Não foi, Bruno? Você me mandou um post, né? De alguém que, num grupo seu aí, que você segue, tinha perguntado assim... Ai, gente, existe algum programa que me faz programar em, tipo, quantas horas, Bruno? 8 horas. É, ele queria 3 minutos e 8 horas. Jesus Cristo, né? Nasce de novo... Não sei, nasce numa outra vida onde a tecnologia já tá avançada, porque não existe isso, gente. Gente, não faz. A maioria é mesmo feita no papel. Os caras pegam as mesinhas de luz, borrachinha e lapiseira, porque com lápis fica uma bosta. É, tem que ser com lapiseira. Faz um frame por frame, folha por folha. Folha vai, folha vem, folha vai, folha vem, pra ver se a animação tá ótima. Pra depois a gente ver tudo isso na telinha lá em casa. Então, cara... É um trabalho maravilhoso que eles fazem. Porém, nem tudo. É uma animação foda de um episódio super importante pra fazer todo mundo pirar assistindo. E ainda assim, qualquer pessoa que olhe pra um episódio aleatório do Cartoon, nota que a paleta de cores é pensada pra combinar com cada cenário, cada momento psicológico e assim por diante. Não é só por conta do roteiro que o Steven ganha aquela roupa naqueles tons de rosa no último arco, e que tudo é feito com uma delicada composição. Eu já fiz esse teste, gente, eu sugiro que vocês façam também. Pegar um episódio de Steven Universe aleatório e parar em algum momento aleatório. Você nota de longe o equilíbrio que tem na tela. Claro, algumas são feitas com mais esmero, outras são feitas com menos, mas nenhuma delas vai falar: nossa, hein, isso daí foi feito por uma criança, ninguém pensou na composição dessa tela. Todas eles têm um equilíbrio cuidadoso. Mesmo com garranchos ocasionais, a equipe é tão preocupada com a estética deles, linda de morrer, que pouco tem, e pouco se percebe quando tem, o que a gente chama de rastro de movimento. Na linguajar de animação são os smears, que é o rastro em borrão, e o múltiplo, que é o rastro com várias partes do corpo. Por exemplo, o personagem faz um movimento muito rápido com o braço e tem vários braços no frame só. Eu posso até estar falando besteira aqui, porque eu estava ocupado demais chorando para reparar nesses detalhes. Mas os efeitinhos geralmente aí só aparecem nas fusões, pelo que eu estava vendo um pouquinho antes de vir gravar aqui. Mas nossa, por que apontar isso? Esses efeitos, especialmente? Por quê? Porque Steven tem muita luta, tem muita ação e tem muito pastelão. E são os 3 principais momentos em que você mais quer distorcer a sua personagem para dar o máximo do máximo de expressão para ela. É. Mas não. A maioria das oportunidades eles deixam passar e fazem tudo bonitinho, desenhadinho, principalmente nas lutas da Garnet. Gente! Eles animam ela tudo. Ela não fica borrada. É literalmente o meu sonho de Dragon Ball nas Crystal Gems. Dá para ver o movimento sem defeitos daquilo. Passando frame a frame. Então assim, muito lindo. This is who we are. This is who I am. And if you think you can stop me, then you need to think again. Cause I am a feeling, and I will never end. And I won't let you hurt my planet, and I won't let you hurt my friends. Go ahead and try and hit me if you're able. Can't you see that my relationship is stable? I know you think I'm not something you're afraid of, cause you think that you've seen what I'm made of. But I am even more than the two of them. Everything they care about is what I am. I am their fury, I am their patience, I am a conversation. I am a and it's stronger than you. Mas aqui vai a crítica mais pesada que eu tenho. Manda. Que me incomoda pra caramba nos cartoons em geral. Não só em Steven Universo, mas Steven Universo é, está no meu coração entre top 3 cartoons da minha vida, junto com Gumball. Então eu fico triste que eles fazem isso. Mesmo com todos esses meros, eles ainda fazem animação em série. Trombetinha triste no fundo agora. Fica um lixo. Eu sei como é o ritmo de animação em série, apesar de nunca ter participado de uma, mas na faculdade a gente mete a cara em muita coisa, então a gente tem que experimentar essas técnicas. Sinceramente, a qualidade cai em pelo menos 50%. Raríssimas marcas como Sword Art Online conseguem fazer uma animação em série do tipo que você chora e quer colocar os frames todos na parede do seu quarto. Mas Steven não é uma delas, infelizmente. Muitos personagens saem distorcidíssimos. Aparentemente, ninguém se importa com proporção em animação em série ao longo do episódio, muito menos ao longo de toda a obra. De modo que alguns personagens saem cabeçudos, outros saem com perninhas curtinhas. E tem até horas que o Steven não tá mais alto que o Onion, senão por 2 polegadas. Mas a composição continua linda, claro, só que isso é um erro de quem faz as coisas depressa demais. Posso comentar? Isso aí que você falou, embora eu não entenda muito de animação, né? Mas as coisas que o Bruno mesmo me comenta em off às vezes, né? Da Escola das Belas Artes. Uhum. Mas eu percebo muito isso, me deixa muito encabulada em Hora de Aventura com respeito à altura da Bonnie e da Marcy. Porque uma hora a Marcy parece real. Que tá maior que a Bonnie, tem hora que a Bonnie parece que tá maior que a Marcy. Eu falo, Jesus, mas vocês decidem quem que é a mais alta aqui, né? Porque não tem condição. Nossa vida, isso... Gente, ataca o meu toque de um jeito que vocês não fazem ideia. É sério, ataca o toque. Eu tenho uma teoria. Minha teoria é que ela só tem um par de salto alto. Elas ficam revezando. Elas ficam revezando semana após semana. Tá aí, resposta. Não é erro de animação, é construção de universo. Tá bom, tá certo. Mas uma coisa que me incomoda muito também em Hora de Aventura é o tamanho do rosto do Finn dentro do gorro dele. Ah, sim. Às vezes é um amendoim dentro de uma sim. Tela branca. Não é nem o tamanho, nem o tamanho do rosto, incomodado. É o tamanho dos elementos no rosto, que às vezes o olho dele... Também. O olho dele tá bem dividido, afastado, bem proporcional, entre muitas aspas, assim, proporcional. E às vezes todo rosto, nariz, boca, tudo se concentra bem no meio da cara e tem um espaço vazio do tamanho de um campo de futebol circundando o rosto dele. É muito estranho. Sim, muito. É por isso que eu odeio animação em série. Eu odeio. Mas ok. Só pra finalizar, uma coisa que eu também acho assim. Bizarro, eu detesto quando eles fazem isso, que é cenário Turma da Mônica, aquele cenário que é uma cor chapadona, ou às vezes são só cores misturadas, umas formas abstratas, e é isso. Principalmente dentro da Casa das Gems, nossa, eu acho que não tem uma cena em que eles tenham um cenário assim bem construído de fundo, sabe? Eu fico louco com esse tipo de coisa, mas ok. Não prestei muita atenção, não. Porque geralmente eu acho os cenários de Steven até bem bonitos, assim. Principalmente os templos gems e esses lugares, sim, assim, que eles vão... Mas é aquele negócio, né? A Torre da Lua, a Torre da Lua no primeiro episódio, na primeira temporada, é incrível. Isso aí que o Bruno tá falando é a versão White People Problems dos animadores, né? Você sabe, porque na real, ninguém presta atenção. Ai, meu Deus, que cor chapada que tá a casa. O Bruno, ai, porque tá muito chapado, não sei o que tem que falar. Gente, é White People Problems de animador. A partir de agora a gente vai tirar o terno, tirar a roupa social, tirar o óculos, soltar o cabelo, botar uma bermuda, uma chinela. Eu vou bater cabelo aqui agora. Passar um protetor solar no nariz e acabou a seriedade. Agora é o momento fanboy, agora é o momento de várzea, é o momento raiz. Agora é hora de meter pau nesse negócio. E agora quebrar. É hora de meter pau também. Sabe por quê, gente? Porque a gente criou essa cultura estranha hoje em dia de que, tipo assim, se você gosta de uma coisa. Não pode falar mal. Você não pode falar mal. Você não pode reclamar, você não pode dizer que alguma coisa tá errada. Tem que falar que alguma coisa tá errada sim, cara. Quer um exemplo? Eu sou muito, muito, muito fã do Eduardo Spohr. Eu tenho todos os livros dele aqui. Eu tenho todos os livros dele autografados. Eu fiquei 2 horas e meia na fila pra pegar o autógrafo do último livro. Que eu odiei. Eu odiei o último livro. Eu achei muito ruim. Eu achei a conclusão péssima. Eu odiei o livro, mas... Sabe? Mas eu ainda gosto pra caramba do cara. Eu ainda gosto pra caramba do autor. E, tipo, se ele lançar livro novo, eu vou comprar. Porque, tipo assim, apesar de eu ter minhas ressalvas, eu gosto do autor, eu gosto do universo que ele criou. E eu gosto, e eu sei que ele, tipo, ele tem possibilidade de fazer coisa muito boa. Apesar de eu não ter gostado do último livro. E apesar de eu amar Steven Universe, eu sei os problemas que ele tem. E eu quero comentar um pouco sobre eles aqui na área fanboy, porque eu acho que é necessário. Primeira palavra polêmica. Todos os problemas de Steven Universe têm nome e sobrenome. Rose Quartz. Adoro! A.K.A. Pink Diamond. Sim, gente, não tem nem o que falar. Nossa Senhora. Caralho, que... Olha, quanto mais eu sabia sobre a Pink, mais eu odiava ela. Mais puto você ficava. Quanto mais eu sabia sobre a Rose, mais eu odiava ela. E, tipo, cara, essa mulher, ela fez uma merda. Ela era vida louca, né? Mas... Ah, você já pararam pra pensar que a Rose era vida louca? Tipo, loucura. Ela era... Muito. Ela arrastou todo mundo pra bosta. Ela arrastou todo mundo pra merda dela. Tudo isso porque ela não quer. Ela tava entediada com as Diamonds. Uhum. Essa é a verdade. É, irmã mimada, né? Irmãzinha caçula mimada, é isto. A história da Pink é a história de uma garota branca, rica, que. Queria ter o reino dela. Não está acostumada a não ter o que ela quer. Então ela bate o pé, ela consegue o que ela quer. Aí ela olha aquilo e fala: ah, mas eu não quero que seja assim, não. Eu quero que seja do meu jeito. E aí ela arrasta todo mundo num discurso de amor, de carinho, porra nenhuma. Ela tava querendo se livrar das irmãs, ela tava querendo viver a vida louca sozinha. Ela tava querendo aprender como fazer filhos com o Greg, apenas isso. Ela tava querendo, ela tava querendo fazer, tipo, esse lance dela, sabe assim, eu quero fazer o que eu quiser e não me importam as consequências. Uhum. Não importa quem vai sofrer no caminho, desde que eu me satisfaça. Uhum. Porque o que importa é a minha satisfação. E aí o tempo foi passando, tipo, por exemplo, a Garnet. A Garnet, ela começou porque a Rose olhou para aquilo e achou interessante. Achou divertido. Uhum. Achou divertido. É bem isso. Ela achou... Literalmente isso. Uhum. Ela... É literalmente isso. Não foi porque a Rose não viu uma coisa nenhuma, cara. Ela só achou aquilo diferente, ousado, e aquilo acabava com o tédio dela. É tipo as pessoas que acham que, ai, mano, você é gay porque você é engraçado, né? Gosto de você por ser gay porque você é engraçado, né? Tipo... Tá querendo chamar atenção, gente? Qual que é o seu problema? É a estimação da pessoa. A pessoa acha que é tipo um cachorro. Uhum. Pra Rose, as outras pessoas na vida dela eram cachorros. Eram filhotinhos que ela... E tipo, tanto é que a saga da Garnet, quando elas se separam, viram Ruby e Safira, e elas começam a refletir sobre tudo isso, depois elas voltam e chegam à conclusão de que dessa vez elas vão ficar juntas porque elas querem. Não porque a Rose falou que era o que elas deviam fazer. Uhum. Depois de 4 mil anos. E aí tem o fato dela ter feito a Pérola mentir. E porque a Pérola mentiu, um monte de gente morreu. Tem o fato. Por ela ter causado isso, as Diamonds entraram naquele luto maluco e atacaram a Terra com toda a violência. Uhum. Tem o fato de que, tipo, como ela fingiu a própria morte, ela deixou a Jasper completamente... sem noção de vida, de futuro e do que ela deveria fazer a seguir. Deixou a Jasper sozinha, vamos dizer assim. E a Jasper virou a psicopata que ela é. Nossa, eu não vou falar sobre a Jasper agora, chega de falar da Rose. A Rose é a pior pessoa de Steven Universe, só isso. Cara, Jasper, eu vou me irritar muito. Eu vou me irritar muito se a Jasper tiver um arco de redenção. Porque ela é a figura do abusador. Uhum. Ela é a figura da pessoa que agarra uma outra pessoa sem consentimento. E, cara, vem dizer o que a Jasper faz com a lápis é um estupro. Uhum. Sabe? Nos termos gems, nos termos da série. Mas é um estupro. Então... ela voltar pra vida das gems e ter um arco de redenção e ficar amiguinha da lápis, pra mim vai ser a pior coisa que poderia acontecer em Steven. Se for um arco que nem o das Diamonds, com certeza, eu vou lá nos Estados Unidos bater na cara da Rebeca. Porque aquele arco foi ridículo. Foi ridículo, foi ridículo. Vamos lá, gente, fala sobre o arco das Diamonds. Pra mim o problema não foi eles terem feito as pazes com as Diamonds. O meu problema é que, do dia anterior, elas eram genocidas, conquistadoras de planetas que secavam toda a vida no planeta e passavam para o próximo. Secavam toda a vida no planeta e passavam para o próximo. No dia seguinte, amiguinhas, chorando. Tá tudo bem, friends. Agora. Você ia reviver todo mundo. Best friends forever. E não teve uma transição. Não teve um arco. Um arrependimento, né? Tipo, uma reflexão, né? Arrependimento teve, mas uma reflexão, né? Sobre os atos, as atitudes. É, sim. Houve um arrependimento, mas, tipo, eles não pararam pra pensar sobre o assunto. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito depressa. A White Diamond desistiu do reinado dela simplesmente porque o Steven não morreu. Sim. Isso não faz sentido. Tipo, o Steven não derrotou ela. Ele simplesmente não morreu. E ela ficou tipo... Ah, meu Deus! Não, ela desistiu do reinado dela por causa de uma piada de adolescente. Foi por causa de uma provocação sarcástica de um adolescente. Exato. Que aí ela falou que o Steven tava agindo como uma criança, não sei o que e tal. Aí ele fala, eu sou uma criança, qual é a sua desculpa? Pronto. Foi isso que desmontou a rainha conquistadora psicopata. Todo mundo tinha medo da mulher. Ela controlava a mente de todo mundo, mas por causa dessa frase... A minha impressão é que a Rebecca ficou com... Não sei se ficou com medo da série ser cancelada, ou se talvez ela ficou com medo de tratar essa reflexão com mais cuidado, porque é uma história complicada. Principalmente um desenho infantil, você tratar sobre ditadores, porque é isso que os Diamonds são. E eu acho que realmente ela ficou com medo de elevar esse assunto por estar num desenho infantil. E eu acho que ela acabou optando pelo caminho mais fácil. O que pra mim foi um erro, porque tipo assim, se ela não queria tratar esse assunto complicado, ela nem tivesse colocado. Exatamente, inclusive ela literalmente estava mexendo com todos os dedos que ela tinha das mãos e dos pés nesse assunto desde que começou Steven Universe, porque a Rose era um grande mistério. Sim. E era um grande mistério e era um grande mistério até a quinta temporada, aí a bomba caiu Sim. E aí na temporada seguinte todo mundo virou amiguinho. É. Ela literalmente não desenvolveu o plot que ela criou. Sim. É, ela puxou o band-aid só. Ela... Exato. Ela tirou isso do caminho dela. E esse pra mim é uma grande... É, tipo assim, eu amo a construção de tudo. Eu sou uma pessoa que eu admiro como ela pensou na trama. E a trama é realmente muito boa. Só que o fechamento não ficou bom. O fechamento ficou corrido. Realmente. Ficou muito corrido. É, eu queria aproveitar o ensejo, né? E assim... Eu falei que eu não ia falar mal, né? Mas... É, não vou falar, assim, mal, não. É, só vou falar as verdades. Mas antes de eu falar as verdades, eu queria comentar aqui que... Eu entendo a frustração de vocês, mas por um outro lado... Eu não senti, assim, tanto esse impacto que vocês dois sentiram, sabe? Eu vejo, assim, que... Pelo que eu entendi da história... Eu concordo, gente, em gênero, número e grau que ficou corrido. E acho que isso que deixa mais essa sensação, né? Que, pô, você pegou um bagulho e no final ficou tipo o cavalinho lá de pau, né? No final lá. Começa tudo bonito e depois, né, fica Game of Thrones, né? No shades, né? Esse é o rei da noite morrendo depois de 8 temporadas. Enfim, ele morrendo com uma faquinha na barriga. Mas o que eu queria dizer é que, assim, eu entendo que fica meio esquisito a pessoa... Pô, né, se não era, tipo, a fadona, né, nossa, ditadora, que acabava com todo mundo, e assim, porque o menino falou uma coisa, você já, derreteu toda. Eu não vejo muito assim, por causa que, durante o plot, fica muito evidente que elas tinham um relacionamento até bom, né, até certo ponto bom, tirando a garota branca cis mimada da Pink Diamonds, né? Mas elas tinham um relacionamento bom, tinha festa sempre, né? É falado isso no episódio. Então, por mais que, ok, elas pegassem planetas e fizessem como colônias, o relacionamento das Diamonds entre si era um relacionamento bom. Tudo ficou cagado depois que a Pink Diamond... né, tecnicamente, entre muitas e muitas aspas, morreu, certo? Vamos pegar uma ilustração da vida real? É aquela família que o pai é bom, né, a mãe é boa, as crianças estão felizes e, de repente, vamos supor, a mãe morre, né, fica doente e morre, e o pai que era bom, do nada, simplesmente... não consegue lidar com aquele sofrimento da perda da esposa, de ter que criar o filho sozinho, e vira alcoólatra e faz da vida da criança um inferno. A criança vai sofrer, ela tem culpa? Não, ela não tem culpa nenhuma, mas o cara não soube lidar, fica desestruturado, e foi basicamente isso que aconteceu com a White Diamond, né? Ela ficou loucona, tipo, cada uma das Diamonds tinha um jeito de sofrer. É, a Blue chorou, a Yellow sisudona e a White ficou loucona psicopata, igual o DG falou. É, isso justifica as atitudes da White? Não, não justifica de jeito nenhum, gente. Nada justifica, né, a maldade das pessoas, da White Diamond muito menos. Só que o que eu tô querendo trazer aqui, né, pra questão do plot é que, assim, quando ela descobriu que a Pink, né, aos olhos dela tava viva, mas na verdade não era a Pink que tava viva, era o Steven, né, mas na cabeça dela era a Pink que tava viva, uhum. E nada passou de uma grande brincadeira de mau gosto de criança, né, mimada, de adolescente mimada, ela não deu crédito nenhum pro Steven, ela sempre achou que tudo aquilo foi uma brincadeira. Ah, Steven, chega já, né, Pink Diamond, você não é esse tal de Steven que você tá falando. E ela não acreditou, tanto que ela tentou tirar o diamante lá do Steven. E aí deu no que deu, que a gente sabe, do episódio final, que o Steven quase morreu lá. E eu acho que só caiu a ficha dela real mesmo, a ficha grandona, quando teve o berreiro lá do Steven falando "She's gone". É, ela se foi, ela não vai voltar. Uhum. Eu acho que só nesse momento que realmente caiu a ficha da White Diamond, que... tudo que o Steven tava falando era verdade, que não era brincadeira, que ele não era a mãe dele. Ele era uma pessoa completamente diferente, a mãe dele já era, acabou, tchau, benção. Eu acho que só aí é que ela percebeu que toda a atitude escrotona que ela tava tendo não fazia sentido nenhum. Mas, Eu entendo, não tô desculpando aí nesse caso os roteiros, porque ficou corrido mesmo essa explicação, mas percebendo esse lado da situação, eu acho que fica mais fácil de entender porque que assim, ai meu Deus, mas do nada ela ficou boa? Não foi do nada, foi a partir de uma caída de ficha que... Ok, Pink Diamond não existe mais, e agora, né? Se vai continuar a loucona psicopata a fim de quê? Né? Pra que isso? Né? Então, essa é a minha questão, assim, sobre essa parte da história. E só pra encerrar, né, que vocês já estão de saco cheio de falar da Rose, uma coisa que eu esqueci de comentar a hora que o DG tava falando... Era que, mano, sim, a Rose, não vou assim demonizar ela de tudo, porque eu não acredito que ela fosse de todo má. Ela era, assim, uma, sei lá, adolescente inconsequente. Mas eu nunca disse que ela era sim. má. É, não má, mas tipo, as atitudes dela eram escrota, né? Ela tinha atitudes, né, que não eram atitudes corretas, vamos dizer assim. Tipo a Pearl, gente, o relacionamento dela com a Pearl era extremamente abusivo, era uma síndrome de Estocolmo fodida, mas a gente não vai entrar em detalhes porque já estamos com quase 2 horas de bruto. Eu acho assim, então... eu acho que... eu quero comentar, assim, agora eu quero comentar. Eu quero comentar porque eu fico puta quando eu penso nisso da Rose também. Mas segura minha bolsa. Segurei. Falar que, assim, todo mundo ficou fudido, não tem outra palavra pra falar, né? Ela fudeu com a vida de todas as gêmeas que seguiram ela. Ela fudeu com a vida de todo mundo. Não tem o que falar. A Rose fudeu com a vida de todo mundo, gente. Né? Desculpa o palavrão, mas tem que falar. Só que uma coisa que eu achei fantástica, olha, Rebeca, eu tiro o chapéu pra você nessa parte. Que foi aquele episódio que Garnet tá surtando horrores, depois que descobriu que a Rose era, na verdade, a Pink Diamond. Ah, e agora? Sim. Né? O que eu vou fazer? Ela nos traiu a gente, não sei o que tem. E tava todo mundo surtando lá, a Pearl também surtando por ter escondido o segredo há muito tempo e não sei o que tem. E aí tem aquela cena icônica do Steven conversando com a Amethyst. E que eles resumem o que a gente... É tão difícil como ser humano entender, né? Que o Steven fala assim, mano, caguei pra minha mãe. Por que ela era, o que ela deixou de ser, se ela era ruim, se ela era boa. Ó, tô cagando, eu quero saber quem eu sou. O que eu vou fazer da minha vida a partir de agora? Eu, Steven, o que eu sou? Tipo, se minha mãe foi boa, sabe? Ok, de boa. Se minha mãe era ruim, tudo bem então, mano. A vida era dela. Agora eu tenho a minha vida e eu tenho a oportunidade de ser alguém melhor que ela. Alguém que ela não foi. E eu acho que isso é muito difícil de a gente, como ser humano, entender. Às vezes a gente tenta projetar, sabe, nas pessoas aquilo que os pais dela foram. Ah, porque o pai de fulano é ruim, fulano também é ruim. Ou então a gente mesmo, como filho, sabe, pensa, ah, porque meu pai e minha mãe foi assim, será que eu também vou ser assim, vou ter esses defeitos que eu odeio nos meus pais? Não, cara, você não é seu pai, você não é sua mãe, você pode ser muito melhor do que eles foram. E isso eu achei fantástico no desenho, essa abordagem. E quando eu assisti o episódio da A Single Pale Rose, é o episódio que a gente descobre o segredo bombástico que a Rose é, na verdade, Pink Diamond. Vendo aquele episódio, eu achei tudo bonitinho, aquela promessa de fidelidade da Pearl com a Pink Diamond, a Rose no caso, eu fiquei emocionada, eu confesso, eu fiquei emocionada de ver a cena, sabe, de quando elas vão forjar a morte da Pink Diamond. Sim, sim. Eu achei muito bonita naquela questão da Rose se doando em favor da Terra, ela tinha os desejos egoístas dela com respeito à Terra, mas de certa forma, apesar de ter os desejos egoístas, ela tinha lá o fundinho de bondade, que ela não queria que a Terra fosse a colônia lá mais das Diamonds, certo? É como assim, você Sim. quer uma coisa e aí você descobre que a coisa, na verdade, é uma merda, não é aquilo que você esperava, e você tá tentando consertar a merda, mas tentando se aproveitar da situação ao mesmo tempo. Eu acho que foi basicamente isso que ela Jesus. Fez. Ela tava querendo apagar um fogo de tomada e jogou água. É, isso, exato. Ela achou que ela tava assim. Solucionando, mas tava piorando a situação. Foi exatamente isso que aconteceu. Enfim, dando um exemplo bem besta, porque agora que eu tô estudando pra vestibular, é só isso que vai sair da minha boca agora, né? Seria a mesma coisa assim que o povo tentando apagar o fogo da Primeira Guerra Mundial, botando aquele monte de sanção pra Alemanha, né? Que daí só fudeu com o desejo da Alemanha vir, né? E vingar todo mundo e surgiu o nazismo, né? Então, em vez de apagar o fogo, só botou mais fogo ainda, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra. Foi basicamente isso que aconteceu com a Rose. Enfim, voltando ao assunto, que é que eu mudei geral o assunto aqui. Eu achei a cena muito bonita da interação entre a Pearl e a devoção que ela, como Pearl, ela tem de servir a diamante dela, a Diamond dela. Só que ao mesmo tempo, quando você para pra pensar como a Rose tratou a Pearl em todos os decorreres de milênios que se passaram depois da morte forjada da Pink Diamond... Gente, eu fico pensando assim, aquela mulher não tinha, Bruno, essa aqui ó, você vai entender o shade, ela não tinha responsabilidade emocional nenhuma, nenhuma com a Pearl, porque ela sabia que a Pearl gostava dela, ela sabia que a Pearl era apaixonadíssima por ela, e ela nunca fez um dedo pra deixar claro pra ela, ó, não quero nada com você. Tô aqui pra curtir Sim. minha vida. Ela só Sim, alimentava assim. Aquela porra. Ela deixou a Pearl de stand-by por séculos. Por séculos. É tipo assim, você é meu step. Se tudo der errado, eu tenho você. Foi basicamente isso. Então, eu entendo completamente como a Pearl se sentiu quando a Rose escolheu o Greg pra ficar. Porque tudo, Sim. né, a Pearl achava... Que, no fim das contas, por elas serem imortais, os casos que a Rose tinha ia ficar sempre por casos passageiros. Ela nunca imaginou que a Rose ia amar alguém de verdade, ia se apaixonar por alguém de verdade, a ponto de se sacrificar. Então, o choque pra ela quando ela percebeu que ela foi trocada foi imenso. É algo que ela não conseguiu superar e duvido muito que supere algum dia. Tudo bem, ela perdoou depois o Greg... Por todas as merdas que aconteceram, que o Greg também não tinha culpa. O Greg não fez Ele não tinha culpa de nada, né? O Greg, coitado, né? O Greg é um santo no cartoon. O Greg caiu numa treta gigantesca de paraquedas. O Greg já pode ser canonizado nesse desenho, né? Vamos combinar. Mas assim, a merda, até depois que a bicha morreu, era tão filha da puta que até depois que morreu, deixou a treta pros outros resolver. Eu fico puta com essas coisinhas. Desculpa, agora eu me exaltei aqui, porque eu... Eu fico puta de pensar de como que a Rose tratou a Pearl como um lixo com respeito à responsabilidade emocional, porque não teve nenhum. Então, esse recado, gente, é pra vocês, meninos e meninas que estão em casa, que gostam do macho escroto, que gostam da mina que não te dá bola. Gente, sai enquanto é tempo, que é furada. Se a pessoa não tem o mínimo de consideração com você, se ela sabe que você gosta dela e te trata igual um lixo, dá um chute na bunda, que é a melhor coisa que você faz. É isso, pronto, falei, desabafei. É isso. Mas pior que essas pessoas nem tratam como lixo, elas fazem pior, elas tratam bem. Elas tratam bem, mas elas sempre deixam... Dá um fiozinho de esperança. A pessoa na dúvida. Ilude, é isso. Esse é o problema. É isso que é o pior. Que se você já deixa tudo às claras, você fala assim, ó, não vai rolar. Você quer continuar amiga minha, beleza, mas não tem esperança. Não foi isso que a Rose fez. Não, nem um pouco. Não foi. Ela fez o oposto. Foi o oposto, exatamente. Foi o oposto. Isso, nossa, eu fiquei puta, hein? Nossa... Ela fazia tipo, você não pode ultrapassar esse limite, porém eu vou ficar te puxando, então Faça o possível. Olha, aqui, gente, muda o tópico que eu tô exaltada. Eu tô exaltada aqui. Coisa que eu queria comentar a respeito do relacionamento da Lapis e da Jasper, né, que o DG já falou aí que é ela é a Jasper, a figura do abusador cuspido e escarrado, né, que é o seguinte, quando você assiste o desenho pela primeira vez, você vai perceber o seguinte, que na verdade, quando a Jasper e a Lapis se unem, a Jasper na verdade tá fazendo uma oferta. Não foi assim, algo, ah, vem cá, tipo, pá, pá, né, vou fundir com você e boa. Ela oferece, olha, vamos se unir, a gente consegue derrotar as Crystal Gems e etc. E a Lapis, na verdade, ela aceita essa fusão, mas é só pra conseguir conter a Jasper no fundo do mar pra ela não fazer mal, certo? Pra as Crystal Gems e etc. E aí algumas pessoas... Acho que, se não me engano, nas duas vezes... Não há exatamente uma agressão física. Uhum. Mas ela, entre aspas, dá a escolha pra Lapis, o que na verdade ela está simplesmente fazendo a Lapis ceder. É isso que eu queria comentar, porque assim, a gente vê por fora, algumas pessoas, principalmente se você for daqueles bem doido da cabeça, eu espero que você não seja, se você estiver ouvindo esse episódio, né? Aquela pessoa que arruma qualquer desculpa pra fazer merda, é que fala assim. Ah lá, foi com consentimento. Ela deu a opção pra Lapis de se unir a ela ou não. Ela não foi algo assim forçado. Mas aí quando a gente transfere essa situação pra uma situação real e compara, por exemplo, a uma situação que a pessoa fala assim, olha, se você não ficar comigo, eu vou matar a sua mãe. Se você, né, não fizer tal coisa comigo... Ah, alguma coisa ruim vai acontecer com você, eu te mato, ou alguma coisa assim. Então, é o equivalente do que muitos abusadores, principalmente parentes de crianças, de meninas, costumam fazer e ameaçar a criança para fazer a coisa errada, né? E abusar da criança. Então, a criança ou o adolescente, né, seja lá quem for, se vê sem escolha, e aí fica quietinho, né? Por quê? Porque tem medo da outra pessoa fazer o mal pra quem ela gosta. Seja pra mãe, seja pra irmã, seja pra outras pessoas. Isso é muito sério. É algo que a gente precisa comentar. Que eu acho que o cartoon, ele mostra isso, né? De uma maneira bem... bem boa, assim, na minha opinião, porque o abuso não é só a falta do consentimento, abuso também se dá, né, quando existe chantagem, quando qualquer coisa que você coage a outra pessoa, isso é abuso. Uhum. Então, acho bem interessante falar sobre isso. E a última coisa que eu queria comentar, então, era dos chips, gente. Não pode ficar sem falar de chip. Sim. Então, eu queria começar aqui falando. Porque, assim, tem dois chips que eu amo de paixão. Que o primeiro é Coneyverse, né? Que é o Coney e o Steven. E o outro, assim, que eu acho que eu amo mais até que Coneyverse, que é o Lars e a Sadie. Nossa! Gente, Lars e a Sadie. Eu acho o arco dele, sabe, da história, desde a primeira temporada, muito, assim, vida real, sabe? Muito vida real, porque a gente tá muito, ok, muito acostumado com aqueles relacionamentos e tal, que já são bem resolvidos, mas a gente esquece que na vida real, às vezes, a coisa é tão complicada, gente. Poderia ser tão mais fácil, né, Bruno? Poderia ser. E, tipo... toda aquela questão que o Lars tem com a aparência dele, né? E a Sadie ser gordinha, né? Não, vamos dizer assim que ela não se encaixa nos padrões de beleza que o povo, né, julga ser beleza nos dias de hoje. E você vê claramente que ele gosta dela. E os dois se gostam. Sim, mas ele tem uma questão com a aparência dele. É, ele tem, assim, um certo preconceito com isso. A aparência que eu falo não é o rosto, nem o visual dele, mas é como ele se aparenta para o mundo, isso, para os outros. Isso, a forma de, né, de cool, né, cool boy, uhum, e etc, né, descoladão. E também a questão de que ele se preocupa muito com o que os outros vão pensar. Sim. Tem muito isso, né? Às vezes a gente gosta da pessoa e fala assim, nossa, mas o que as pessoas vão pensar se eu ficar com ela, se eu ficar com ele e tal? Porque às vezes a pessoa não se adequa ao padrão, ou porque às vezes a pessoa não é do gênero, né? Ou do sexo que as pessoas estão acostumadas. E todas essas questões, né, que são levantadas por aí nos dias de hoje. Ainda assim, a Sayre, ela é apaixonadíssima por ele, né? Arrasta um caminhão. E ela tem muita paciência pra lidar com as merdas que ele faz, né? Vamos ser sinceros. Um pouquinho demais, mas ok. Essa merece o troféu, né? Merece o troféu da Santa Paciência, porque, né? Se fosse o Bruno, já tinha dado uma chinelada na cara, né? Pra ver se aprende. Com certeza. Mas eu acho muito bonito que quando o Lars ele vai pro espaço, acontece todas as tretas lá no espaço, muita gente acabaria romantizando essa parte da história. Mas não, o Steven Universe mostra completamente diferente, né, do esperado. Porque quando o Lars volta, ele fica meio chateado porque ele percebe que a Sayre seguiu a vida dela sem ele. Sim. E aí ele fica meio puto lá na hora. Ah, mas, né? Ah, não sei o que tem. Você, né? Tá toda aí com os descolados, seguiu a vida. E ela fala, Lars, eu não podia parar minha vida depois que você foi embora. Mas ao mesmo tempo que ela não deixou de ser ela mesma em nenhum momento do desenho, não deixou de ser ela mesma quando o amor dela, vamos dizer assim, não podia ser realizado, ela ainda se mantém aberta, né? Depois, quando ele volta, pra dizer, olha, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, então... É aquele negócio que a gente tem que fazer na vida da gente, né? Se você gosta de alguém e a pessoa, sei lá, por algum momento vocês não podem ficar juntos por enquanto, mano, não para a sua vida, né? Segue sua vida, segue suas coisas, uhum, faz suas conquistas. Com na hora certa, se for pra ser, vai ser, cara. É aquela pessoa, ah, ele foi embora, se ele for embora eu vou morrer, né? Ai, porque não sei o que tem. Não, mano, segue sua vida, faz suas coisas que na hora certa, se for pra ser, vai ser. É isso, sabe? Então, eu acho bem bacana essa parte. Quando o roteirista decidiu, gente. É, acho que era isso que eu queria falar. Acho que é isso, bastante importante, inclusive. Ok, gente, então é isso. Gente... Quem ouviu esta epopeia, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês podem mandar para o nosso e-mail betacast.ligadosbetas@gmail.com. E a gente está no Spotify. Isso, é só digitar lá na busca BetaCast e pronto, aparece a gente. E se você puder, por favor, desenvolver algum aplicativo de podcast que seja bom e salve o que você está ouvindo, pra quando você for roubado no seu celular... Google Podcast, todos gente. Todos na sua lista passar pelo celular... Pessoal. É maravilhoso, tá bom? Fica a dica, gente. Fica a dica. E, Douglas, obrigado pela oportunidade de participar desse episódio que tá pra ser gravado a Eros. A Eros, a gente tá nessa. Mas foi maravilhoso. A Eros, a gente tá nessa. Vamos fazer o episódio de Steven. Desde o episódio dos cartoons, que eu falei... Eu ouvi o episódio inteirinho, eu terminei o episódio... Cara, eles nem citaram Steven. É que a gente não assistia Steven na época. A gente começou a assistir depois. Verdade. Não, você já assistia, você não tinha terminado. Não, você já assistia. Não, eu não assisti ainda não. Eu ouvi o episódio inteiro e fiquei, gente, que blasfêmia. Agora, é, agora a gente... Agora a gente resolveu, né? Agora duas horas e a redenção, de... né? O arco redentor da equipe do BetaCast. Aliás, eu só queria deixar o meu shade aqui pro Bruno, tá? Antes de acabar esse episódio. Sim. Que assim, eu falei no começo dessa terceira temporada que o Bruno não era mais roxo, mas o bicho tá aparecendo a rodo, né? Nos episódios dessa você temporada. Você tá arrastando pra todos os rolês aqui. O Bruno, que eu posso fazer? Ó, esse negócio aí de não ser roxo, isso aí é furado, hein? Tudo mentira. Só no papel que eu não sou contratado. Eu só joguei tá meus direitos fora. No papel. Você é que nem funcionário laranja. Só vem pra assinar os documentos e depois vai embora. Deixa isso pra outro episódio. Olha a polêmica aí. Já lançou polêmica demais esse episódio. Deixa eu falar mal do governo em outro. Vamos lá, gente. É isso. Gente, tchau. Tchau. Procura o que é nóis. Tchau. We are the crystal gems. Your giant eyes, you can see that there's more of us and four of us, and each one of our new friends completes us. We'll get together and go out for pizzas, 'cause we believe.